O orgulho extrai o homem, sujando sua alma e seu nome. O orgulho é o pai dos pecados, capitais, mas de inocência sem deixar efeitos colaterais. Sinto a manifestação, minha pressão, luto pra tirar essa porra do meu coração. Mas prefiro morrer daquele jeito, sem jeito. Morrerei pelo que eu desejo, ou mesmo no conceito. É no passado, tentaram me corromper só pra ver o que ia acontecer. No meio dos artigos, o mal vou vivendo, lembrando do veneno que fui aprendendo. Conhecer muitos pra mim foi um desprazer, vou me humilhar. E na rima tenho muito a dizer. 48, a lei do poder, não sei o que vai acontecer. Tô na minha, tô naquela, pra ver qual é e ver. Mesmo que eu tente falar, cantar ou dialogar, eu sei que todos vão rimar, basta pensar e mandar. Com MM bom, não tem essa de falhar. É vagabundo, guerra free, quem existe daí? Essa porra é realidade do rap do nosso Piauí. Que se for das mentiras que ninguém atura. Na guerra sou orgulho, me liberta e cura. Alguém que eu admiro dizia que os fins justificam os meios. Sou asculado, não vivo de rodeios. No meus corre até aqui, deu um grande salto. Me deixaram cheio de ódio, paguei um preço alto. O bom é não sofrer perseguição do semelhante, que é o mesmo que me joga na minha busca incessante. É, vou botando um pouco minha alma no papel, vou seguindo alguns artigos. O Maquiavel, vou atacando o inimigo onde ele não está, pois aqui, acolá, vagabundo, sempre vou incomodar, sempre vou impressionar. Mesmo que eu tente falar, cantar ou dialogar, eu sei que todos vão entender. E não precisa rimar, basta pensar e mandar. Com MM bom, não tem essa de falhar. É, vou morrer bem original, morrerei em pé e tal. Longe do suspiro final, pra viver com o inimigo é bom nem sonhar. Olhe pra mim, tá onde eu me ajoelhar. Meu estilo é esse mesmo, pode rodular. Muitos bostas no rap do Piauí, eu conheço eles lá, eu aqui. Pois este é o meu preço, prefiro a dificuldade na verdade do que as mentiras camufladas da maldade. Prefiro morrer na luta do rap pela aqui, mesmo sabendo que milagres existem. Mesmo Piauí, vou na fé, vou na sorte. Sou a MMB da zona norte, vou atacando o inimigo onde ele não está, pois aqui, acolá, vagabundo, sempre vou incomodar, sempre vou impressionar. Meu estilo gangsta, gangsta. Mesmo que eu tente falar, cantar ou dialogar, eu sei que todos